Capítulo 49. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Ouçam isto, todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Pois minhas palavras são sábias, e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção, e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas. Mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo. E ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais, também morrerão.